cantos da ilha, longe de Portugal, Funchal, aldeia geral. Festa popular, todo mundo lá perto do mar. Eu me lembro da festa das flores, dos quatro cantos da ilha, longe de Portugal, Funchal, aldeia geral. Festa popular, todo mundo lá perto do mar. Lá, lá, lá, bailes, bailes, festa popular das flores, na Madeira, pérola do mar. Bailes, no Funchal, tropical com suas flores, na Madeira, pérola do mar. De Santana até Ponta do Sol, por Porto Muniz, vem por África ver o brilho do pôr do sol. A festa das flores, beleza eterna, abençoada. Lá, lá, lá, bailes, bailes, festa popular das flores, na Madeira, pérola do mar. Bailes, no Funchal, tropical com suas cores, na Madeira, pérola do mar. criança de anteio. Com os olhos de amor eu pedi qual a nova terra de eleição. Eu senti chorar no coração mais de tudo legal. A felicidade está no ar. Portugal, fazes parte sim. Namorados tu e eu.

mundo. Eu sou o quinto canal, sou todos os sonhos perdidos. Por isso, viva Portugal! E agora o que vai ser de mim? Será que vai ser sempre assim? Hoje vi mais um concurso de estrelas de rock and roll, de certezas e proezas, sexo, droga e futebol. À noite na discoteca os shows falam verdade, afinal para que se ouviram 10 anos de faculdade? A vida é um telecomando, eu sou o quinto canal, sou todos os sonhos perdidos, por isso viva Portugal! E agora o que vai ser de mim? Será que vai ser sempre assim? 10 milhões de sonhadores e ninguém fala dos seus. Todos têm um telemóvel com rede direta a Deus. Olho os outros no shopping e vejo-me a mim também, sem saber que o conformismo é sempre o poder de alguém. A vida é um telecomando, eu sou o quinto canal, sou todos os sonhos perdidos, por isso viva Portugal! E agora o que vai ser de mim? Será que vai ser sempre assim? E agora o que vai ser de mim? Será que vai ser sempre assim? O que vai ser de mim? O mar escreveu

Eu quero alguma, quero o meu amor, não quero mais nenhuma. Todas me querem, eu peitinho que não tira os olhos dela. Vai tu, vai ela, vai tu pra casa dela. É do meu gosto, é da minha opinião, é da Mara Morinha, da lei do coração. É do meu gosto, é da minha opinião, é da Mara não a ponhas ao castigo, que anda aí um sujeitinho que a quer levar consigo. Vai tu, vai ela, vai tu pra casa dela. É do meu gosto, é da minha opinião, é da Mara Moreninha, da raiz do coração. É do meu gosto, é da minha opinião, é da Mara Moreninha, da raiz do coração. Eu gosto mais dos touros só porque eles têm rabo. Começam todos contentes, entram os intervenientes, forcados, cavaleiros, campinos, bandarilheiros. Na arena vão entrar, mostram suas alegrias, para o público saudar, assim são as cortesias. E eu gosto de touradas, mas quando entro ao bocado. Mas eu gosto mais dos touros só porque eles têm rabo. Mas eu gosto mais dos touros só porque eles têm rabo. E eu gosto. Mas quando entro ao bocado. Mas eu gosto mais dos touros só porque eles têm rabo. Mas eu gosto mais dos touros só porque eles têm rabo. Outro momento fantástico, cavaleiro, touro mágico. Um touro traz a lidar para as farpas lhe cravar. Tem de vergar o touro, tudo isto em intervalo. Num momento que vale ouro, a lida do touro a cavalo. E eu gosto de touradas, mas quando entro ao bocado. Mas eu gosto mais dos touros só porque eles têm rabo. E eu gosto de touradas, mas quando entro ao bocado. Mas eu gosto mais dos touros só porque eles têm rabo. Mas eu gosto mais dos touros só porque eles têm rabo. Na praça mais uma cena, oito homens na arena, ajudando-os com o primor da careca beijador. Ocupando-se os espaços, coisas bonitas e raras, param no touro com os braços, falam na pega de caras. E eu gosto. Mas quando entro ao bocado. Mas eu gosto mais dos touros só porque eles têm rabo. Mas eu gosto mais dos touros só porque eles têm rabo. E eu gosto de touradas, mas quando entro ao bocado. Mas eu gosto mais dos touros só porque eles têm rabo. Mas eu gosto mais dos touros só porque eles têm rabo. Só mais uma para o caminho, uma taça de tempo encantado, sortilégio das almas cansadas, as que cantam com olhos vermelhos. Somos sombras pelos espelhos das cidades. Só mais uma para o caminho, uma troca de beijos às cegas, uma nova promessa gigante, uma dança de urgências na branda, violência deste amor alucinado. Fica um pouco mais, que eu já estou quase bom, que hoje o dia doeu fundo, mas gosto ainda. mais uma pro caminho, mais uma pro caminho. Só mais uma, pede tuas, pede tudo que tu é de graça. Faz o pino, tropeça na praça. Esquece a raça, o governo, o inferno. É mais honesto, talvez mais terno. Tem diferença. Fica um pouco mais, que eu já estou quase bom. Que hoje o dia doeu fundo, mas gosto ainda. Fica um pouco mais, que eu já estou quase bom. Que hoje o dia doeu fundo, mas gosto ainda. Mais uma pro caminho, mais uma pro caminho, mais uma pro caminho. Não falei contigo com medo que os montes e vales que me achas caíssem a teus pés. Acredito e entendo que a estabilidade lógica de quem não quer explodir faça bem ao escudo que és. Saudade é o ar que vou sugando e aceitando como fruto de verão nos jardins do teu beijo. Mas sinto que sabes que sentes também que num dia maior serás trapézio sem rede a pairar sobre o mundo em tudo o que vejo. É que hoje acordei e lembrei-me sou uma água feita e sol, que a minha bola de cristal é folha de papel. Não reparaste que o teu destino foi inventado por giradiscos estragados aos quais te vais moldando, e todo o teu planeamento estratégico de sincronização de coração são leis como paredes e tetos cujos vidros vais pisando. Não sei o dia em que acordares por cima de todos os teus números, raízes quadradas, somas subtraídas, sempre com a mesma solução. Não podias deixar de fazer da vida um ciclo vicioso, harmonioso ao teu gesto mimado e à palma da tua mão. É que hoje acordei a lembrar. Sou uma água feiticeira, que a minha bola de cristal é folha de papel. Nela te pinto nua, nua, numa chama minha e tua. Numa chama minha e tua. Desculpa se te fiz fogo e noite sem pedir autorização por escrito ao sindicato dos deuses, mas não fui eu que te escolhi. Desculpa se te usei como refúgio dos meus sentidos, pedaços de silêncios perdidos que voltei a encontrar em ti. É

cigana, cigana, cigana, cigana, cigana, cigana, cigana, cigana, cigana, cigana, cigana, cigana, cigana. Jamais irei a Deus, jamais irei partir. Vão ser muitos anos de alegria na minha vida. Sou deste país, sou desta terra, sou deste sol, sou deste mar. Sou deste país, sou desta aldeia, sou português, sou deste lugar. Sou deste país, sou

Não somos iguais.

eu já vi o sol brilhar. Blá, blá, blá. Partilha com vida em cada pia, com um visual garrido, dançando enquanto caminha, rádio colado ao ouvido.

Trazendo a saudade. que tu gostaste da viagem aos Açores. Ignorar que tu gostaste da viagem aos Açores. Para falar a verdade aos irmãos açorianos, para falar a verdade aos irmãos açorianos. Eu matei uma saudade que durava há 20 anos. Eu matei uma saudade que durava há 20 anos. Amigo, é mesmo assim, quem vai aos Açores agora? Amigo, é mesmo assim, quem vai aos Açores agora? Quando o tempo chega ao fim, ninguém se quer vir embora. Quando o tempo chega ao fim, ninguém se quer vir embora. Muito que já viajei, já vi coisas de mil cores. Muito que já viajei, já vi coisas de mil cores. Mas lindo nunca encontrei um lugar como os Açores. Mas lindo nunca encontrei um lugar como os Açores. Seu mar azul e tão manso, do sol brilham maravilhas. Seu mar azul e tão manso, do sol brilham maravilhas. Oh meu Deus, eu não me canso de gravar as nossas ilhas. Oh meu Deus, eu não me canso de gravar as nossas ilhas. Revi a casa velhinha caindo cá aos pedaços. Revi a casa velhinha caindo cá aos pedaços. Pois foi naquela casinha eu dei os primeiros passos. Mas foi naquela casinha eu dei os primeiros passos. Muitos saíram outrora buscando outros ideais. Muitos saíram outrora buscando outros ideais. Que se voltassem agora já lá não saíam mais. Que se voltassem agora já lá não saíam mais. As pessoas à vontade vivem no dia a dia. As pessoas à vontade vivem no dia a dia. Ganha-se qualquer verdade, mas há paz e alegria. Ganha-se qualquer verdade, mas há paz e alegria. As ilhas todas são belas, são belezas naturais. As ilhas todas são belas, são belezas naturais. Diz-me lá de todas elas, qual é que gostas mais? Diz-me lá de todas elas, qual é que gostas mais? Cada ilha é uma rosa, todas são belas para mim. Cada ilha é uma rosa, todas são belas para mim. São Miguel é a mais formosa das rosas desse jardim. São Miguel é a mais formosa das rosas desse jardim. Cada qual gosta da sua, do cantinho onde nasceu. Cada qual gosta da sua, do cantinho onde nasceu. Eu dou muito da tua, e cada qual do que é seu. Eu dou muito da tua, e cada qual do que é seu. Queres música rock ou música alternativa? E que tal as duas juntas? Então viaja com o Carlos Cruz até à Subcave, onde vais encontrar as melhores sonoridades, os ritmos mais elaborados de todos os cantos do mundo. Subcave, todas as segundas-feiras, às 10 da noite, no Canal 2 da Antena Web.

procurar quem espero. Se o que quero é navegar pelo tamanho das ondas, conto não voltar, parto rumo à primavera, que em meu fundo se escondeu. Esqueço tudo Sonho.